Levanta o copo, a latinha. Alô, dono do bar, puxe uma moda, que hoje eu vou me embriagar. E desce mais uma cerveja, que hoje não tem saideira. Traz cachaça pra minha mesa. Arrocha aí, arrocha. Alô, Devinho Novaes, recebe que pouco, papai. Simão. Faz uma semana que eu tô te ligando, te mando mensagem, você visualiza e você não responde. Se quer machucar, machuca, mas depois facilita. Desse jeito você vai acabar com a minha vida. Alô, todo mundo vai. Mais uma cerveja, que hoje não tem saideira. Traz cachaça pra minha mesa. Alô, todo mundo bar, que hoje eu vou me embriagar. E desce mais uma cerveja, que hoje não tem saideira. Traz cachaça pra minha mesa. Oh! Alô, Sil, alô, Jean. Os rapazes que dão um brilho a mais no show. Tamo junto, garotos. Se quer machucar, machuca, mas depois facilita. Desse jeito você vai acabar com a minha vida. É de vocês. Alô, dono do bar. E o quê, e o quê? E desce mais uma, e hoje não tem. Traz cachaça pra minha mesa. Alô, dono do bar, uma moda, e hoje eu vou me embriagar. E desce mais uma cerveja, e hoje não tem saideira. Traz cachaça pra minha mesa.